Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e promessa é dívida, demora, mas eu pago. Se eu dependesse do Jorge para ganhar dinheiro dessa dívida, eu tava fudido. Né? Aqui é a Sor Sara, estamos aqui mais uma vez, chamados de uma hora pra outra. Essa é a ideia. Né? E aqui é Nerd Master e segura o fone! Kawaii! Pra quem não entendeu, foda-se, nós hoje vamos falar da primeira temporada de Agretzko. De nada! Um dos muitos episódios pedidos pelo Nerdmaster, quase ao ponto de ele me espancar. É, eu só não fui por causa da Covid. Né? Mas se viesse, seria bem recebido. Ah, não, mas é, se eu fosse, era só pra dar um beijo na tua mãe. Ah, com certeza, ela ia adorar isso. Mas enfim, começando aqui pela ficha técnica, até porque na parte da animação quem vai brilhar é o Nerdmaster, né? É o nosso especialista especialista de Agretzko. Hoje é dia do show do Nerdmaster. Exato. Outra coisa, se vocês quiserem saber um pouquinho mais em detalhes sobre Agretzko, da primeira temporada, basta dar um pulo lá no paranerdia.com.br e ver da os episódios do Nerd Maratonista. Nós vamos falar agora apenas da primeira temporada. É, mas quem quiser já saber da primeira, da segunda e do especial de Natal, Feliz Natal Bell, Metaleiro, né? Natal, Feliz Natal Metaleiro, vai lá no Paranerdia, tá tudo lá. Enfim, vamos começar aqui com a ficha técnica. Até o presente momento, com todas as quatro temporadas, a Agretzko tem 40 episódios, 10 para cada uma. E nós vamos falar dos primeiros 10, ou seja, a primeira temporada. Essa temporada ela foi liberada pela Netflix a nível mundial. Poucas animações fazem isso. É no dia 20 de abril de 2018... Foi dirigido por Harecho, dirigiu todas as temporadas de Agretzko, Ai Nitsukiro Kusuri Wanai, Chusui Maru, Kick Dancers e Gakatsu. Foi produzido pela Netflix e pela Sanrio, foi desenvolvido pelo estúdio Funworks. Pelo que eu tô entendendo, ele é bem especializado no traço SD, né? Pra quem não conhece, SD é Super Deformed, que normalmente a cabeça é bem maior do que o normal. É, que é baseado nos personagens da Sanrio, né? Sim. Hello Kitty, aquelas putaria toda, né? É, eu vou colocar aqui, eu trouxe um pouquinho sobre a Sanrio aqui, um pouquinho mais abaixo. O Funworks, além de Agretzko, ele fez Aeni Tsukiro Kusuri Wanai, Honobonologi, Oretsushima e Gakatsu. É a mãe. O estúdio que dublou, que trouxe as vozes em português, foi o Vox Mundi, estúdio de Evangelion, Tiger and Bunny, eu sei, Nerdmaster, logo mais a gente faz. Eu não vou falar nada, falar é nada. O Nerdmaster, ele só fica quieto que ele sabe que se falar piora, sabe? Sword Guide Animation. Não, eu tô tentando fazer, sabe o que, Sara? É psicologia reversa, pra ver se funciona, entendeu? Sword Guide Animation e o Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Aquela bodega de CGI? É. Foi dublado pela Vox Mundi. E também Úrsula, Vox Mundi, né? Foi Úrsula Bezerra de Shun. E, inclusive, foi a Úrsula Bezerra que dirigiu essa dublagem aqui, tá? Achei. E também Vox Mundi foi responsável pela dublagem de Goku Shufudo. Goku Shufudo, é isso aí. A fonte é um anime de 2016 que é exclusivo do Japão e que É mais ou menos, que na verdade era uma coleção de 100 curtas. Não chegava a se considerar como anime. Mas foi transmitido apenas no Japão e não foi transmitido em nenhum outro lugar do mundo. Você quiser assistir, queridos ouvintes, tem um joguinho de celular que chama-se a Gretz Go Part-Time. Cala a boca, Deus, vocês não sabem do que eu tô falando. Fica quieto. Eu vou falar daqui a pouco. Fica dele, quieto. Criatura. Quieto. Silêncio, especialista falando. E o que acontece? Você baixa pro celular esse aplicativo, que é o joguinho, tá? Se você passar das fases, um dos prêmios que você ganha das fases são as 100 animações curtinhas da Gretz. Então você pode assistir lá, legendadinho. Vamos lá. Doeu deixar eu falar? Merda! Você só já vai falar quase o episódio inteiro, então deixa eu terminar. Vamos lá, tem o tema de abertura da Gretzko, que é abertura e encerramento. Aham. E pra quem não conhece, a Sanrio é uma empresa multinacional japonesa responsável pela criação de acessórios, calçados, pequenos presentes, papelarias, brinquedos. Kawaii! E a principal mascote da Sanrio é a Hello Kitty, como disse o Nerdmaster agora há pouco tempo atrás. Yeah. Outros personagens que fazem parte da marca são, além da Gretzko, Queropi, Chococete, My Melody, Bats Maru, Pompom Purim, Kuromi, Little Twin Stars, Gudetama e Pochaco. Eu não sei porque metade dessas coisas parece marca de chiclete, né? É, o Gudetama é basicamente um ovo frito. Tu já que é. Temos outras mídias a respeito de Gretzko. Temos temos um mangá, Gretzko Metal to the Max, lançado no dia 29 de dezembro nos Estados Unidos. Eu preciso arrumar isso. Eu preciso muito arrumar isso. Foi lançado aqui no Brasil na mesma época pela Amazon, mas não tem traduzido. Ou seja, é importação, meus queridos. Foi feito por Daniel Barnes, DJ Kirkland e Brenda Hickey. Impresso pela editora Oni Press. Tem um volume só. E tem o artbook The Gretzko Guide to Office Life, Sanrio Book, Red Panda Comic Character, Kawaii Gift, Quirky Humor for Animal Lovers. Nossa senhora, que a pronúncia tá ó. A bosta. O pior pra eu falar qualquer coisa, dava um jeito de conseguir em inglês pra traduzir, mas como ele foi licenciado, não acho em inglês. Então, ele foi... ele foi lançado no dia 23 de outubro de 2018 nos Estados Unidos, no mesmo dia aqui no Brasil, pela Amazon, ou seja, não é traduzido. E depois, né, Nerdmaster, se você quiser os links dos dois, está no final da pauta. Eu vou colocar no post. Pra comprar ou pra baixar? Pra comprar. A autoria desse artbook foi creditada a Sanrio. Não é creditado aos artistas desenhistas, sim, a empresa. Foi editado pela editora Chronicle Books. Temos aqui um OVA, que fica entre a primeira e a segunda temporada, que foi lançado no mesmo ano da primeira temporada que vamos falar agora, por isso que eu tô trazendo aqui a ficha técnica. Que é... A gente vai falar do Natal Metaleiro junto com esse episódio? Sim, senhorito. Ah, que bom. vamos falar aqui de Agretzko. We wish you a Metal Christmas. Feliz Natal, metaleiro. Ou em português, como disse o Nedmaster, Agretzko, Feliz Natal, metaleiro. Lançado em 20 de dezembro, né? Lançamento no dia 20 de dezembro de 2018, transmitido pela Netflix, produzido pela mesma equipe do anime e pelo mesmo estúdio do anime, tendo alguns minutos a mais do que um episódio comum. O episódio comum ele tem 15 minutos e meio de duração, em média, todos eles têm o mesmo tamanho. E a duração desse especial de Natal tem 22 minutos. E agora... Ou seja, é o tamanho de um episódio normal de anime. Sim, exato. E temos o game. Uma ida na casa do Beers. Temos aqui um jogo para plataformas móveis, que eu falei para você que eu ia falar depois. O nome em inglês é Agretzko Short Timer Strikes Back, ou, em português, Agretzko, o Contra-Ataque. Lançado em fevereiro. Sabe Match 3? Então, é aqueles que você fica juntando as carinhas pra fazer combinação de 3, de 4, de 5 boneca, tal e coisa. É bonitinho, gostosinho jogar. Lançado em fevereiro de 2020 pra iOS, iPhone no caso, né? E pra Android da Google. Desenvolvido e lançado pela Act Games. E como eu já falei, dá pra ver os curta. Lá. Sim, e já foi dito pelo Nerdmaster, assim você passa algumas fases, você vê os curtas originais disponibilizados pelos links direto da Sanrio. Mas enfim, se você vê alguma citação às temporadas posteriores, segunda, terceira e quarta temporadas, o spoiler tá apenas pra quarta temporada que foi lançado recentemente. Até porque as outras temporadas... A gente não vai falar nada da quarta temporada... Pode fazer alguma citação, mas já fica avisado do spoiler. Vai não. Primeira temporada não tem nada a ver com a quarta. A trama é basicamente assim um sitcom de escritório. Temos The Office. É o The Office japonês. É o The Office com animais. É isso. É o The Office japonês com animais. É basicamente isso. Quem já assistiu The Office vai saber como é que funciona. A trama simples pelo My Name List foi da seguinte maneira adaptado por mim. Temos alguns tipos de funcionários em escritórios. O chefe porco chauvinista, que nunca faz o trabalho de verdade. Os puxa-sacos mor dos chefes. Aqueles cuja vida parece ser perfeita. E tem aqueles que trabalham de verdade e ficam até mais tarde trabalhando para que os demais vivam suas vidas preguiçosas. Agretzko é a última. Ela está nesse último grupo. O seu estresse do dia a dia é aliviado quando ela visita um clube de karaokê e lá ela canta death metal. Noite após noite, Agretzko desconta suas frustrações no microfone e faz desse lugar seu santuário pessoal. Mas conforme ela vai saindo de sua zona de conforto e descobrindo o que as outras pessoas pensam dela, ela descobre que deixar as outras pessoas entrarem em seu mundo de death metal não é uma má ideia. Ela nunca deixou o mundo do death metal. Ela não deixou o mundo do death metal. Ela deixou o povo entrar no mundo dela de death metal. Mais ou menos. Sara. Na primeira temporada? Oi. Traz aqui. Na primeira temporada são poucas pessoas. Pouquíssimas. Vulgo, duas. Sara, por favor, traz aqui pra gente as personagens e seus respectivos seiyus/dubladores, por favor. Então, os dubladores de Agretzko são Kaulip, que foi a primeira que dublou a voz da Agretzko normalmente, ela agindo diariamente no dia a dia dela. E não se sabe o que acontece normalmente, que diariamente a gente faz no dia a dia. Exatamente, né? Redundância do caralho. Calma que eu tô me guiando pelo jeito que o Jorge falou pra poder. Eu não te culpo, não, porque o Jorge escrevendo pauta é uma desgraça, meu. Vamos lá. Kaulip, ela foi a primeira dubladora e que faz a voz da Agretzko em seu dia a dia. Não se sabe muito sobre ela, possivelmente ela é uma dubladora novata, mas pode ser que não. E Agretzko, ele é o diretor da série e é ele, É ele ou é ela? Ele. O diretor é homem. Okay. Por isso que a voz de heavy metal dela é... E Hareko é o diretor da série, e ele quem faz a voz dela fazendo Scream, que é o nome certo a se dar para o grito, que de death metal. Isso aí. É, porque dizer que a pessoa que tá cantando death metal, tá cantando, é dose. Né? Cara, e o pior é que tem toda uma técnica pra fazer isso. Eu sei. Pra não se Ela mostra isso depois, muito depois. Coisa que a gente não vai ver agora. Tem toda uma técnica, velho, pra você não se fuder. Ok, e aqui no Brasil é a Agatha Paulita, que faz o Tony Tony Chopper. Tony Tony Chopper! A Shizuka Josta, de JoJo's Bizarre Adventure, Diamonds Unbreakable. Emma Bicho, de Yu-Gi-Oh! Reigns. Satsuki Miyakoji. Satsuki Miyakoji, de Rama 1,5. Rama na meia! É... E também temos a... Ela vai falar todos? Você não vai falar não, Jorge? É, eu tô... Não, ela vai falar todos, depois a... Ah, tá. Porque eu falei a parte inicial da ficha técnica. Ela fala todas as partes dos dubladores e a gente segue. E eu vou encher o saco no meio do caminho, tá bom. E você vai falando depois do restante do ampassando da primeira temporada. Vamos lá, segue aí, Sara. Ok. E temos o Haida. Ele também trabalha no escritório de contabilidade, mas é sempre considerado o garoto do TI. Tem um crush... interesse pela Hetsu, e ele é uma hiena. Quem faz a dublagem dele é o Shingo Kato. Ele faz o Butter de Anyani Tsuke. Ai, meu saco. Hi, hi, hi, Yami Yumi Show. Não. É, que faz o Butter de Anini Tsukeru Kuzuri Wanai. Do inglês, Teacher NN Tsukeru Wanai 2. Ele também faz a voz do Hezasuke. Hezasuke. Que é o namorado da Hetsuko. Isso, a Hezasuke. Peraí, não fez outra dublagem, não? Tinha que ser um palavrão. É. E aqui no Brasil, quem dubla ele é o Diego Marques, que fez o Trunks criança em Dragon Ball Z, Zushi em Hunter x Hunter, Kei Nagai em Ajin, Shikadai Nara em Boruto e Momozo Takenaka em Mob Psycho 100. Eu tô vendo, é bom, ó. Tô recomendando já, tá? Daqui a pouco eu vou encher o saco do Jorge de novo. Vamos lá. E agora temos também a Feneco, é a melhor amiga da Hetsuko e é a melhor stalk de mídias sociais que você vai encontrar, a famosa CSI da empresa, né? Como diz assim seu nome? É assim que ela ri. É. E como diz seu nome, ela é uma Feneco, um tipo de raposa que vive no norte da África. Uma raposinha tão bonitinha, neném. Mas o que ela tem de bonitinha tem de filha da puta também. Ela é dublada pela Rina Inoue e ela até então só dublou a Feneco e a Tsunoda, ambas em Agretsuko. Também é uma dubladora novata. Aqui no Brasil é pela Tarsila Morim, que fez Hiyori Sakuragi de Bleach. É, o Avejante Hata... é bom, o Avejante é bom. E o Hata Midorikawa de Knights of Sidonia. Cara, Knights of Sidonia é bom. Cara, Knights of Sidonia é bom. É... Nós temos um episódio sobre Knights of Sidonia, se eu não me engano. Nosso episódio 20 ou 28, não vou lembrar direito, mas o link tá aí no post. Bom. Mosquito Girl de One Punch Man e Kendall Horton. Não, peraí, você falou errado, meu bem, desculpa. Eu não queria te corrigir, não, mas é que ela é a Mosquito Girl de... Não, eu não vou fazer o grito do cara do... Não. Não vou fazer o grito deles, não. Olha, ouvintes, caiu uma moedinha aqui no chão, né? O Master hoje tá empolgado, então aguentem. Não! Jura? Eu não Segue, vou criticar Sarah. O Ned Master porque eu sou assim com Kamen Rider e companhia. É, e fez a Kendall Morgan em Power Rangers Dino Charge. Também temos o Kabai, é outro personagem. E ela é a tipo. Oh, não, é Dona Kabai. Popota. Hipopota, Dona Kabai. Dona Kabai, ela é a típica fofoqueira da empresa, casada e tem filhos, é uma boa pessoa e é uma hipopótamo. Ela Mas a gente só vai gostar dela mesmo pra valer na temporada 2, tá? Ela é dublada pela Yuki Takahashi, que até agora só fez Akabai, também dubladora nova. A maioria... Oh, engraçado, deixa eu te contar essa história. Deixa eu contar essa historinha pra vocês, que é o seguinte. Quase todos os personagens... dos Seiyus, né? Dos personagens da Gretzko, são funcionários da Sanrio, cara. Entendeu? Então, é por isso que ele só fez acabar. E claro, porque ele trabalha na Sanrio, porra. Ele não é Seiyu, vamos dizer, profissional, assim dizer, né? É, muitos levam na brincadeira, bicho, eu acho. Tá. Aqui no Brasil foi feita pela Maria Cláudia Cardoso, que fez a Izenanal. Eu não vou falar o contrário, é Bleach, eu me acostumei assim. Vejante, todo mundo gosta de Alvejante. Eu fiz assim, porque daí eu falo Nanau Ize, ou Izenanal, aí vem o Jorge quer me bater. Fez a Izenanal de Bleach. Eu já coloquei no formato ocidental, já pra não ter essa crise. Eu já tô desconstruindo várias coisas a meu respeito, então não precisa se preocupar com eu brigando contigo. Kamado Ki de Kimetsu no Yaiba, que é a mãe do Tanjiro e da Nezuko. Isso, é a mãe Kimetsu no Yaiba, isso daí. Rainha Crisales de My Little Pony, Amizade é Mágica, e vozes adicionais de Castelo da Vânia. Castelo da Vânia é bom. Castelo da Vânia é bom. Temos outros episódios de Castlevania aqui. Sim, e eu chamo de Castelo da Vânia com muito carinho. É piada interna do Paranerd essa, tá? Piada interna da Sara, né? Não, começou no Paranédia, caralho! É do mesmo jeito que eu chamar Sakura Card Captor de Sakura Katakarta. Aliás, a gente tem que fazer um episódio, senão aqui lá no Paranédia de Sakura Katakarta. Sim. Temos o Ashimi, que é a secretária do presidente, é uma personagem bem centrada, dá muitos conselhos a Retsuko. E o uso dela é um trocadilho, a espécie dela é pássaro secretário. Velho, ela é idêntica ao pássaro. Ela é um pássaro secretário mesmo, cara, nossa, bom. E é linda. Uma das personagens mais bonitas que tem na primeira temporada é o Ashimi, cara. Sim, e ela também, a quem dublou ela é a Komegumi Koiwazaki, também só fez a Ashimi até agora. Aqui no Brasil é a Shalana Costa, meu Deus, eu acho que eu devo ter falado errado o nome, desculpa. Ela fez até agora Ryukyu de Boku no Hero Academia, Nana Blaster de Plunderer, Hikari Horaki de Rebuild of Evangelion 2.0, você não pode avançar. Sim, isso é todo o nome da porra, é? Eu não sou acostumada com esse nome traduzido do Rebuild, não. Temos também... É um OVA de Evangelion, gente. Não, sim, eu só não sou com a tradução dele, você não pode avançar. temos também... You shall not pass! Temos o Gori. Agori, por favor. Gori-chan, por favor, Agori, pelo amor de Deus. Desculpa, Agori. Ela é uma das diretoras da empresa onde Redes que trabalha. Ela é animada. Mais especificamente, ela é a diretora de marketing. Isso. E muitas vezes ela paga mico, mas é a vida. Ela e eu acho que são melhores amigas na vida. Ela é uma gorila ocidental das Terras Baixas. Lá no cara, Japão. E Agori é uma gracinha, porque é a porra de um gorila. Literalmente, é a porra de um gorila. Ela é a personagem feminina que menos parece feminina na porra do desenho. Porque mas é só na aparência, porque na voz e no jeito, no trejeito, ela é muito mais menininha até do que a Retsuko. Sim. Sim. Ah, e lá no Japão ela é feita pela Mari Tsuruta. Ela fez também, além da Gori, a mãe da Retsuko. E além de a Gretsuko, ela fez apenas Constart Charlotte de One Piece. Meu pai. Charlotte Constart? Quem é Charlotte Constart? Ela é uma das filhas da Big Mom. Ah, tá! Charlotte, sim! Todos os da família Charlotte são todos os da família da Big Mom. Sim, tá bom, ok. Eu só fiquei com medo do Constart, que deve ter falado errado, whatever. Aqui no Brasil. Uma coisa assim. Eu também devo ter falado errado, mas. Aqui no Brasil, ela é dublada pela Adriana Pissardini, que fez a Shizato de Vampire Princess Mil, Lady Alvida de One Piece, Haku de Naruto Clássico, a waifu de muita criança na sua juventude, na sua né? Até Haku, descobrir que é um moleque. Que era homem. É... Porra, quem tem a Haku, não. Quem tem o Haku como waifu, vá se fuder, cara. Não, tá mais velho, uma vergonha toda, na porra velho, da cara. Velho, toda criança que teve Haku como waifu tomou um susto depois. Tomar no cu, cara. É pior do que descobrir que vovó Mafalda era homem. Pera, vovó Mafalda era homem? Sim. Valentino Guzzo. Não, eu só tô falando do personagem. Não tô falando de quem fazia. Que susto. Que tá susto. Bom. Pera aí, eu sabia que o ator fazia. Calma que por um momento eu fiquei... Pera aí, cara. Ok. Bugou. Também fez a Gracia Hugs de Fullmetal Alchemist, Brotherhood Fullmetal Alchemist clássico, e Afrodite de Record of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie. É, Shumatsu no Valkyrie. Conhecida como Sutiã GG Plus, blá blá blá. Agora, cara, eu carregar acho... O peito. Ele botou Porcão como vilão mesmo? Eu tô falando, é sério então, isso? Então, eu não coloquei como vilão, eu coloquei ele como antagonista. É uma anta mesmo. Agora, eu só tenho a reclamar do seu Jorge que ele esqueceu um dos personagens secundários mais engraçados que teve nessa primeira temporada, que foi o orangotango, o babuíno do karaokê, tá? O babuíno faxineiro do karaokê, cara. Esse é sensacional, tá? Esse não tem nem informação sobre, né, Nerdmaster? Eu sei. Minhas fontes. Eu sei. Até porque eu acho que ele não tem nem dublagem, então... Não, ele fala assim. Ele tem uma fala ou duas só, mas... Acho que nem contou. Nem, o pessoal nem conta. Mas, enfim. Está citado pelo Nerdmaster. Ah, vai comigo? Então bora. É, primeiro lugar... Peraí. É a Sarah Nerdmaster. Eu só tô falando assim. Que você acabou citando esse personagem que não apareceu na listagem porque ele não é como posso dizer, ele não é considerado pelas fontes do que eu utilizei para fazer a pauta. Então, está citado. Sara, segue aí com os antagonistas, por favor. Ok. Os antagonistas, começamos com o Supervisor Porcão. Agora ele é um cara que aparentemente só se importa consigo mesmo, jogando todo o trabalho em cima da Hetsuko. Ele é, não me diga, um porco. Yo! É, o não me diga foi incluído pelo Jorge, gente. Jura que o cara chamado Supervisor Porcão é um porco. Nho! Ah. E que a Fênico é uma Fênico. Nho! Ah. E que a guria é uma gorila. Nho! Okay. Agradeça aos trocadalhos. Segue aí. O dublador dele é o Sou Tarai, que fez Nogat Charlotte de One Piece, da família da Big Mom. Tanaka de Gakatsu. Gokutou Shu de Magi, The Kingdom of Magic. Saint de Tokyo Ghoul. Golden Ball de One Punch Man. Aê! E também quem não sabe pelo nome Golden Ball, quem tá assistindo One Punch Man dublado, é o Bola de Ouro, aquele, o negão dos Stiling, então. Bola de Ouro! Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. E ele também fez o Komiya e o Anai, também de One Punch Man. Não, o Anai é que o Anai é da segunda temporada. Eu não sei pra que o Jorge inventou de botar ele aí. Me confundiu, caralho. Eu só coloquei que o Komiya apareceu na primeira temporada e o Anai na segunda de Agretzko. Só que eu só citei pelo simples fato desse dublador fazer mais de 3 ou 4 papéis dentro de Agretzko. Agora não, falando sério, isso é sacanagem, tá? Essa é sacanagem agora. E cada um com uma voz completamente diferente do outro, tá? Sim, o cara faz um trabalhão foda. Ele consegue brincar pra caramba com as vozes. Aham. Uhum. Cara, ou eu faço o grito do Jump Project com a Batman, eu tomo uma paulada aqui. Tá. Não, deixa que eu faço na próxima. Ok. Aqui no Brasil ele é feito pelo Francisco Júnior, que faz o Scanor de Nanatsu. Escanor! O leão do orgulho de Nanatsu Tazai. De Nanatsu Tazai. Os sete pecados. Os capitais. Hit de Dragon Ball Super. Crocodile de One Piece. E Konodioda de Jojo's Bizarre Adventure. Maldito dia! E Verde de Konosuba. É o Verde. É, o Verde é o Cavaleiro Sem Cabeça, né? Cavaleiro Sem Cabeça. É... Aquela maldita garota, o demônio carmesim do inferno vai todo dia explodir meu castelo. Que diabo, porra! Satanás. É, Comia é um completo puxa-saco do porcão. Ele é um suricato, também é feito pelo Soul Tarai. É, então, é, aqui no Brasil, ele é feito pelo Yuri Chessman, que faz o Saitama de... Opa! Esse daí não estourou, beleza, segue. Gaara de Naruto, em toda a franquia de Naruto. Gonfresk, é, nossa, esse nome do Guaara é graça. Gonfrix de Hunter x Hunter. Também conhecido Kaworu como o protagonista. De Evangelion. E Shinji Matou de Fate Stay Night. Na verdade, toda... é, de Fate Stay Night. No caso, você colocou aqui qual? O clássico é o... da... É o clássico? É o clássico, sim. Ah, ok, ok. Não é, é o... Na Giza do Evangelion mesmo, impressão minha? Sim, Kaworu na Giza. É, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tá bom. Ai, caceta. Olha, eu posso usar essa piada, eu sou espírita, então eu posso brincar com isso. É, eu também sou, e por isso que eu entendi a porra da piada, caceta. No final não é nem os anjos que deixam, é Allan Kardec que falou e... Parei. Tá, vamos falar sobre a primeira temporada de Agretzko. A última coisa que eu vou falar em reação é... Brilha, Nerdmaster. Filha da puta! Então, o negócio é o seguinte. Estamos com a Agretzko, beleza? Retzko, para falar a verdade. Que a Agretzko é justamente uma contração de Aggressive Retzko. Nossa querida Resquinha, né, Retchan. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim. Ah, que vocês não se manifestam. Eu queria pelo menos a participação de vocês. Vamos participar quando der abertura. Segue aí. Ah, tá. Obrigado. Então, Resquinha, Sacalé, a pandinha vermelha, Firefox. Sim, o Firefox, igual o do navegador. É, é a pandinha vermelha. Tá? É o mesmo. É o mesmo bicho. Tá? 25 anos, estagiária, ou melhor dizendo, como diria seu porcão, estágio escrava. Né, da contabilidade, e a gente tá vendo justamente o comecinho da vida dela, né? Pra começo de conversa, ela tá saindo de casa desesperada, atrasada pra caralho, chega no trabalho, só quando ela chega no trabalho, ela descobre que ela tá de Crocs. Nada melhor do que você chegar no trabalho de Crocs. Coisas, né? Assim podem acontecer. Agora que negócio, a pessoa chegou de Crocs. Pra mim, é minha opinião, tá? Sou eu, Nerdmaster, falando tal coisa. E daí? Um ambiente que você tem o dress code, que você precisa estar vestido. Mas de ela vai trocar de roupa no trabalho de qualquer maneira. É, se vai trocar de roupa no trabalho. Se tá vai sussa. Trocar de roupa, então tá sussa, pô. É, inclusive... Então, é o que eu falei, que se foda como é que ela chegou na empresa, ela vai trocar o uniforme no trabalho depois, é, se, caralho. Se o chefe não tem nenhum problema da pessoa chegar, foda-se, trocar lá dentro, ok. Tem lugares que tem como obrigação chegar já pronto. Mas se exato. Ela pode chegar lá e se trocar, acabou. Inclusive, é que não é o caso da empresa da Retzko. Exato. Mas ela não contava com uma desgraça, que assim que ela chegou no trabalho de Crocs, ela foi vista por Tsunoda, a veadinha, é porque é um veado fêmea, tá? E que é, segundo ela mesma, a empregada mais kawaii que tem no desenho todo. Hã? Também no departamento de contábeis. Não, ela não é do departamento de contábeis, ela é secretária da Gori. Ah, olha aí. Ela é secretária da Gori, lá do departamento de marketing, entendeu? Só que ela se mete na porra de todos os outros departamentos, principalmente naqueles em que o chefe é homem, porque ela fica fazendo aquele jeito de meiguinha dela, de neném, e é tudo falso. A filha da puta é mais cretina, é mais falsa que nota de R$2. De R$2,50. Conheço tanta gente assim, mas tá valendo. É, né? Aí, o que que acontece? Aí, papo vai, papo vem, né? A gente vê um dia no, do trabalho da Arez, com o porcão enchendo o saco dela, porcão falando abusos e mais desabusos na porra do, do escritório. A gente conhece também a Fênico, que é a raposinha amiguinha da da Red, que a gente conhece depois o Raida, que não, puxam o, hã? O porcão e o abuso moral aí é brincadeira, né? Cara, o porcão, qual é do porcão? Vamos falar do porcão, já que chegou nessa história, né? O Director Tom, que sim, é Tom no japonês, T-O-N, que Tom em japonês é porco. Uhum. Né? Ele é o diretor porco, né? E aqui virou chefe porcão, né? Supervisor porcão. Cara, o nome não podia ser melhor. É porcão mesmo. O bicho, grunhe, é o bicho mais alto que tem naquele departamento. É um bichão mesmo, 2 metros e balau de tamanho, tá? Porcão. A Hetsu bate no umbigo dele, só pra vocês terem ideia de tamanho, tá? E o que o bicho tem de 2 metros de altura tem 3 de largura. Então é realmente um ponto de referência, como diria Jota Santos. Oi. Entendeu? Abraço pro Jota. Né? Aí, ele é um funcionário que já tá nessa empresa, só na parte de chefia do departamento de contabilidade já tem 30 anos de casa, o filho da puta. Uhum. Então é aquele tipo de chefe que acha que manda e desmanda na vida dos empregados. E que foda-se, direito trabalhista, lei. Eu quero que mais que se foda. Todo mundo aqui é meu escravo. Eu faço e aconteço. É toda hora. Estágio escrava, que é o jeito, vamos dizer, carinhoso, né? Dele de chamar a Hetsuko, né? Estágio escrava, busca meu chá. Busca meu chá? Eu sou contadora, não sou servidora de chá. Vai pegar meu chá, mulher! Tá bom, já tô indo. E ela vai. Aí depois ela desconta tudo no karaokê, é isso. Né? Aí o que que acontece? Por conta de uma pilha de documentos que a Tsunoda trouxe do marketing pro porcão, né? Ela era pra Tsunoda fazer o trabalho, porque ele é secretária do marketing. Tá? Mas ela fez um charminho pro porcão, jogou nas costas do porcão a porra dos documentos. E o que que o chefe chauvinista porco faz nessa hora? Estágio escrava! Toma! Pá! Montanha de documento pra tu fazer. Mas eu tô indo embora já. Vai fazer agora que eu tô mandando. Ah, filha da puta, tá bom, então eu faço. E ela ficou fazendo hora extra por causa da porra dos documentos. Saiu da hora extra, né, dos documentos, aí é que a gente descobre o hobby secreto de Retsuko, que nada mais nada menos que ir cantar death metal no karaokê. Com a música 90950. Eu sei o número da música até hoje. Mas também 4 temporadas assistindo o negócio. 3 temporadas fazendo Nerd Maratonista, com certeza era pra você saber a porra no número da música. Nossa, eu senti daqui a vontade da Nerd mandar você tomar no cu. Não, mentalmente eu já mandei, hein? Nossa, eu senti muito daqui essa vontade. Eu sei, hein? Vai, segue, vai. Aí, papo vai, papo vem. Entre os várias vezes que o porcão vai encher o saco da Retsuko nessa porra dessa história do escritório, né? Ela encontra uma amiga de escola, que é a Puko. Isso já seria já no episódio 2, uma garota esforçada, né? Ele encontra a Puko, que é uma gata de... gata selvagem, vamos dizer, né? Não é a gata doméstica, não. É gata selvagem. E a Puko tá tentando vamos dizer, abrir um negócio próprio, né? Ser sua própria patroa, tal e coisa, numa lojinha de venda de importados. Daqui a pouco viaja pra caralho. Então ela... É tipo a Sara com o zominho dela, saca? É tipo a Sara com o zominho dela, só que a pouco vende de tudo, não é só o zominho, né? É. Aí a Redsco, pô, tá precisando de contabilidade, não? Tô direto, quer trabalhar pra mim? Aí brilhou o olho da Redsco, né? Que era uma chance dela se livrar do filho da puta do porcão, né? Só que não deu, porque a Pucco, pra organizar dinheiro, é igual a Retz organizar namorado na vida dela, saca? Então, não dá, é uma certo. Bagunça. Né? Aí, como é que se diz? Deixa eu ver o que mais tiver pra falar. É basicamente no primeiro, do segundo episódio é isso, é a... A Pucco tentando falar das coisas da vida dela, como é maravilhosa. E nesse meio tempo, o Kumi acha uma propaganda de clube de golfe e oferece pro chefinho adorado dele puxar saco, né, tal coisa. Aí tem uma cena maravilhosa que é, ah, como eu tô cansado, enquanto eles batem um taco de golfe imaginário no ar. Ah, como eu estou cansado! Ah, como eu estou cansado! É o Porcão e o Kumi, os dois ao mesmo tempo fazendo esse karaokê do inferno. Mas tudo bem, deixa pra lá. Inclusive, eu até separei um clipe que eu vou colocar aqui pra vocês depois no post, que fala todos os pontos dentro da série que a Retsuko soltou os cachorros cantando death metal. É um barato. E ela nem sempre canta death metal no karaokê. De vez em quando que ela tá puta, ela solta um rrr, pelo menos, no meio das pessoas, mas ela tipo se joga no almoxarifado e dá um... Dá um berrão e depois sai. Então, né? No caso desse daí dos dois no golfe... ela sobe pro banheiro rapidão e... Ai, ai, ai. Aí, papo vai, papo vem. Nesse meio período, a Retsuko tá querendo emagrecer, porque quer arrumar namorado, né? Aí, como é que ela vai emagrecer? Tem que malhar. Mas como ela é meio sedentária, pra não dizer preguiçosa pra caralho... Ela, em vez de arrumar um negócio de malhar mesmo, academia, tal e coisa, ela vai arrumar uma academia de yoga. Ô, bichinha. Mano, aquele professor aí, de yoga. Não, agora, não. Pera aí, não. Você não se atreva a falar mal de mestre Wei Wei na minha presença. Tá? Eu nem falei que mal. Que mestre Wei Wei... É uma das criaturas mais iluminadas da história da humanidade. Tá? Pra dizer o mínimo de ser uma peça, né? O mestre Wei Wei, pra quem não tá entendendo porra nenhuma do que eu tô falando, é o caralho de um canguru. Saca canguru? É um canguru que ele só fala duas coisas. O Wei Wei. No original é protein. Ele fala, protein. Aí ele aqui só fala, wei, protein. Né? Wei, wei. O cara só fala isso. É sério, é sacanagem. As alunas estão lá fazendo as poses da yoga. Ele tá no fundo da cena puxando o braço, fazendo abdominal, fazendo agachamento, falando, wei. Quase um Pokémon. É quase, né? Mas o bicho é sábio, tá? Vocês pensem que não, calma. É sacanagem, vocês pensem que não, né? Tão sábio ele é que a Retsuko chega na porta da academia lá de yoga, pensa, yoga. Aí, queima caloria, é leve, é fácil de fazer. Acho que eu vou entrar. Não é exagerado. Mas não tô com vontade de fazer isso hoje. No que ela vira, que ela tava assim na porta, né, da academia, no que ela vira e vai, ela dá de cara com o mestre Wei Wei. O mestre Wei Wei olha pra baixo e fala, Wei Wei. você quer entrar? Não, pode entrar. Não, aí o Mestre Wei pega ela pela cabeça e vai pra dentro da academia com a segurada pela cabeça. Não, eu não quero, não. Agora vai, Wei. Aí lá dentro da academia, já ela fazendo já a ginástica, ela percebe duas pessoas na aula de yoga dela. Que ninguém mais, ninguém menos que a secretária do presidente, Madame Dona Washimi, e a diretora de marketing, Madame Dona Gori, também estão lá fazendo negócio. E elas também percebem a Gretzko. A Gretzko percebe ela e elas percebem a Gretzko. Aí fica todo mundo com cu. É, só que uma não querem falar com a outra. A Gori e a Washimi falam entre si, tá? Porque são duas. Elas sempre foram as melhores amigas. Eu já deixo claro, são as duas melhores personagens dessa primeira temporada. Ponto, falei. Aí. Washimi! Eu acho que ela não gosta da gente. Por que você tá falando isso? Ah, é desse jeito o diálogo, tá? A Gori fala chorando. E o Washimi na empáfia, entendeu? Então, o Washimi tá dizendo caralho, bicho. Né? Ah, Washimi, eu acho que ela não gosta da gente. Mas por que você tá dizendo isso, guri? Ela não vem falar com a gente, só porque mas eu acho que eu é que vou falar com ela, tá? Pô, mas se ela não quer falar com a gente, é porque ela tá respeitando nossa hierarquia lá na empresa. Deixa ela, vai encher o saco da menina, não. Segundo seguinte, a guri já tá lá. Oi! Oi! Você é da contabilidade, né? É! E tá fazendo aula de yoga com a gente? Que legal! Cara, a Gori é um doce de coco, cara. Ela é um rolinho de canela, velho. Né, é a coisa mais doce que tem nessa porra desse seriado é a Gori, cara. A Gori é sensacional. E aí elas fazem amizade, olha, por causa do aula de yoga. Olha que coisa, né? Muito bem. Outro ponto também que eu acho muito engraçado foi o episódio do casamento. Uma amiga da Arezco ia casar, a Arezco foi convidada pra festa, e lá no Japão eles têm essa mania de que os convidados têm que dar presente em dinheiro pros noivos, né? Né? Aí, beleza, então ela arruma. Só que, porra, a Arezco é estagiária da porra da contabilidade, ela não tem como arrumar uma grana muito, muito alta, né? Então ela consegue dar 30 mil. Pro casal, não é 30 mil real não, gente, é 30 mil iene, tá? É. 30 mil ienes é o equivalente a 300 dólares. Ou seja, 10 real. Ou seja, quase 30 mil reais. Não, não é o iene não tá um iene pra um real não, filho, uma égua. Larga a mão de ser besta. Eu tô zoando. Calma aí, eu vou fazer conta aqui agora, calma. 30 mil ienes, 1.300 reais. Calma aí. Eu já acabei de botar no Google, filha, 1.300 reais. Ah, então tá bom. Eu já ia fazer a conversão aqui pelo site de... Fora o que eu tô vendo na minha pauta. Eu tô vendo na minha pauta, eu fiz a conta, eu esqueci de olhar pra minha própria pauta. Tarará. O mais legal... Mas aí o que que acontece? A Redisco entregou... E ela entregou, que essa é logo a tenda de abertura desse episódio, né? Ela entregou o envelope, que nem japonês entrega tudo na vida, que é com as duas mãos segurando o negócio ao mesmo tempo, né, Jorge? Sim, posso explicar o porquê com as duas mãos? Não, Jorge, fala. Me segue. Fala. Então, quando um japonês entrega um presente com as duas mãos, significa que ele tá entregando o presente de todo o coração, não pela metade. Que é o caso de como a gente entrega com apenas uma mão o presente. Eles não. Quando eles querem expressar que estão entregando alguma coisa pra você de todo o coração, ele entrega com as duas mãos. Então tá. Aí, papo vai, papo vem, ela entregou o negócio, aí a cerimonialista lá do casamento pegou, né? E no que ela tá puxando, a Netsuko não tá soltando o envelope. Que é 30 conto, cara, é 1.500 prata, é um mês de salário da Netsuko, caralho. Aí ela, eu quero entregar, mas não tô no rindo, tá, mas... Pega, puxa com mais força, caralho! Ela solta o heavy metal, né? Solta esse caralho! O que eu ia aí falar... no final das contas, nesse episódio ainda, inclusive, ela descobre depois que liga uma amiga dela pro celular. Ah, sabe aquele casal que pra quem você deu 30 mil? Separou. Ai. Filha da puta! Né? Tá por aí. Vamos lá, o que eu ia falar é o seguinte, o legal é que assim, a Retsuko meio que conhece melhor a Washimi e a Gori no episódio 4, que é sobre o negócio do yoga. Já no episódio seguinte, as duas ficam sabendo que a Retsuko vai pro karaokê cantar death metal. Por culpa de quem? Provavelmente da Tsunoda. Não! Do mestre Wei Wei! Ah, é, realmente. Que é. Mestre Wei Wei, usando seus poderes mediúnicos da yoga, entrega um papel pra Gori dizendo apenas Wei Wei. E a Gori, obrigado, mestre, pelo esse lindo papel que eu não faço ideia do que seja. Tem um número aqui, 90950. Tá, não sei o que é. Mas obrigado a si mesmo, mestre. Você me deu um papel. Eu vou ver o que eu faço com essa merda depois. Né? Ah, então foi mestre Wei Wei quem levou-as a descobrir os mistérios do Rob da Retsuko. Isso aí. Basicamente isso aí. Bom, de resto, os outros episódios, eles mostram um pouco do dia-a-dia ali da empresa onde a Retsuko e os demais trabalham. Vai montando algumas situações em que a Retsuko quase 100% do tempo nessa primeira temporada ela só se pode. Não, eu quero chamar atenção, eu preciso chamar atenção, pro episódio em que o presidente chama o Ashimi na sala dele pra mostrar uma maquete... Que só a maquete custou 140 mil ienes, que era para levar macarrão sobá gelado para os empregados no verão. Um dudo, um esquema de dutos de cano que ia levar para a empresa toda macarrão sobá gelado. A Washimi, ela sempre tá dando umas carcadas no presidente, isso porque é chefe dela. Carcada, você quer dizer um chute de canela na cabeça do presidente, né? Sim, porque assim, ele sempre tá falando besteira e eu tenho quase certeza que quem preside aquela birosca daquela empresa é a Washimi. Não, não, é o presidente. É o presidente que preside, mas a Washimi, vamos assim dizer... Fica de olho pra ver se ele não tá fazendo merda, entendeu? Presidente. Mas nas decisões dele que não são merda, ela deixa passar. Sim. O presidente da empresa é um elefante. É um elefante, é. É um elefante. E é muito bonitinho o elefante também. Todos os bichos desse desenho são bonitos, cara. É o desenho mais kawaii que eu já vi na minha vida, depois de My Little Pony. E aí a gente traz mais pra gente poder ter uma noção. Nos episódios 9 e 10, Um Mundo Cor-de-Rosa e O Sonho Termina, a tentativa de relacionamento da Retsuko com o Resasuke. Ah, mas começa no episódio 8, O Príncipe Egoísta, que é onde a Retsuko conhece. Sim. O Resasuke, né? E o Resasuke é outro pandinha vermelho também. Mas ele é o oposto completo da Retsuko. Enquanto a Retsuko é alegre, festiva, legal, o Sasuke é um pedaço de gelo. É um pedaço de pau. Sem contar que o quanto que ela não tem confiança em si mesma, ele é um poço de quase de narcisismo, vamos dizer assim, né? De narcisismo? O Resasuke? É, porque... Tá maluco? O Resasuke não tem nem sentimento direito. É, mas o cara tem confiança nas coisas. tem porra nenhuma! Quem tem que vir levar esse, o filho da puta no Encontro às Cegas foi o Manu Maru, do o tigrinho do amigo dele. Complicado. Faz tanto tempo. O Ressasca é uma porta. Não, cara, eu tô falando sério. O Ressasca é uma porta. O Ressasca, você fala, Ressasca, bora tomar um negócio? Tomar o quê? Negócio, vamos lá na rua tomar um negócio. Na rua pra quê? Pra tomar um negócio nós dois juntos, bora lá. Quero não. Nesse tom. Sim. Ele é portão, velho. Ele tá mais um psicopata que outra coisa, se a gente for zoar assim, sabe? Pois né? É. E o último episódio de Agretzko da primeira temporada mostra o quanto que Agretzko se prejudicou por causa dele e o final do relacionamento. É, o que que acontece? Que a Agretzko, apesar desses ressacos que são a porta... Ela se apaixonou por ele. Ela via aquela cara de... Cara, eu não consigo olhar pro Ressasuke e não pensar no Saitama. Sim. Naqueles momentos que o Saitama faz... Ah, tá. É bem isso mesmo. Entendeu? Aí, mas ela olhava pra esse Ressasuke fazendo cara de Saitama e ela via um príncipe... Ela é que fazia ele parecer narcisista. Ele não era narcisista. Era a visão da Agretzko do Ressasuke. Sim, sim. E aí o papo descambou a um ponto de que no 9, né? Que a gente tá agora no 10, mas só voltar um bocadinho no 9, ela começava a ver tudo rosa. A ver o mundo cor de rosa. Era tudo rosa na vida dela. Ela tava se fudendo, andando com o caralho de um sapato novo que tava comendo o calcanhar dela. O cara não abria a porta pra ela, não fazia nada pra ela. Mas foda-se que eu tô com o namorado. Yeah, eu sou namorada. Eu não sou mais pra titia. Foda-se se ninguém tá gostando do cara, se ele é um mala, se ele é um filho da puta. Eu quero que se foda, que é meu namorado. Não é vai a porra do parque de diversões com ele, né? E aí começa a cantar aquela música. Cara, aquela musiquinha do parque de diversões, cara, é muito foda, cara. Maluco. Não é à toa que o nome do episódio 9 é O Mundo Cor-de-Rosa. Ai, cara, eles dizendo que ela é a princesa do heavy metal, ele é o príncipe egoísta, e era o apelido do Ressasuke, que inclusive era o príncipe egoísta, né? Porque era esse o apelido dele no trabalho, cara. Aí, no final das contas, a Agretzko levou o Ressasuke no karaokê, foi a terceira e única pessoa que ela levou nessa temporada, porque as duas primeiras foram a Gori e a Yoshimi. A Gori e a Yoshimi dá pra contar com um personagem só, né? Que é uma entidade. Não, não dá. Existe pra Gori, a Yoshimi e a entidade, que é quando as duas se juntam. Ah, entendeu? Sim. Ele não sabe quando. Ele não sabe esperar eu terminar de explicar as coisas. Você percebeu, né, Sara? Aham. Uh-huh. Que ele já tava me reclamando. Não. Ah, tá, é assim. Tá vendo? Se ele calasse a boca e deixasse eu falar, ele não tinha que tomar essa chamada na chincha, viu? Tem problema. Mas aí a Agretzko botou lá o 90-950 pra tocar, né? Cantou as desgraças dela na frente do Ressasuke. E aí o Ressasuke, parabéns. Pô, massa, você canta legal. Bem pra caramba. Muito bom. Gostei. Legal. Aí que aquela cara de príncipe que a Agretzko via desmanchou, ela voltou a ver o Ressasuke com cara de Saitama, né? Aí acabou. Ela foi chorar as pitangas lá com a Gori e o Yoshimi. Ah, eu achei chato, eu tenho tão tristinho essa brincadeira. Eu não gostei desse final, né? E por fim, o que é considerado um 11º episódio da primeira temporada, na verdade... É We Wish You a Metal Christmas, ou o especial de Natal de Agretzko, ou o Feliz Natal Metaleiro. E aí o que acontece? Agretzko tá de ressaca de namorado, né? Por causa do Ressasuke, né? Ela tá de Ressasuke, Ressasca. Né? Puta que pariu, eu vi essa piada chegando. Cara. Não, né? Não. Não, eu vi, tá, velho, não. Eu vi. Você veio? Você viu? E nem contou pra ninguém? Você não tem vergonha nesta cara? Não. Aí, o que que acontece? Ela tá, né, magoada pela porra do Ressas, que tal e coisa, né? E o Raida também tá se jogando na birita, entendeu? Ele tá matando cachaça no gargalo, entendeu? Também por causa do namoro da Reds com o Ressas. Porque sim, o Raida... Eles falou aqui que tinha um crush. Crush de cu é rola, tá? Ele ama ela. O Raida move uma montanha pela Hetsuko, se ela quiser, tá? Entendeu essa história? Aí no meio do caminho ainda vem a porra da Fênico e tira onda com a cara da porra do Sérgio. Porque quase sempre a cena é assim. Eles estão no bar enchendo o caneco e a Fênico rindo as pampa da cara do babaca do Raida, cara. Aí o Raida resolve, vão assim dizer, tomar vergonha na cara, dá pra se dizer isso? E tenta conseguir chamar Aretsuko pra sair e tal e coisa, mas ele é a porra de um banana e acaba não conseguindo, consegue ser só amigo da Aretsuko, tal e coisa. Afinal das contas. Né? Agora. A gente tá falando agora, né? Você tá querendo já falar do futuro? Não, só tô falando agora, pra deixar o pessoal. Ah, tá. Pra deixar o pessoal ansioso pela próxima temporada. Ah, tá. Ok. Então quer que eu pare agora? Por quê? Acabou? Ué, basicamente o episódio de Natal é isso. É o Raida tentando se engraçar para Aretsuko e não conseguindo porque é um banana. Pois é. Enfim, então, terminamos o episódio por aqui. Hoje a gente fez a primeira temporada de 4 temporadas. Então, a gente segue por aqui. Ô, Sara. Eu. Fala aí o seu jabá pra gente. Então, o jabá de sempre, gente. Vocês podem me encontrar no Paranerdia e no Animesphere. Também no JojoCast. E podem encontrar meus trabalhos tanto no meu Facebook pessoal com vendas de importação. E também... Ominho! E outras coisas. Eu também estou no Twitter falando de J-Rock e Tokusatsu. Em breve no Paranerdia. Recentemente ela tá falando bastante de ABBA, né? Por quê? Do ABBA também, porque o ABBA voltou, o álbum... Mamma mia! Não. Porque o ABBA voltou, é isso aí. Vai ter, inclusive, o show holográfico agora em março. Março? É, em março. Março ou maio, posso estar confundindo os memes. E podem também encontrar com a Kurumada Legends, com as obras de Masami Kurumada e outros autores associados à Senseiya, e na Nioh Escalator com várias outras obras que eu faço, tanto no universo de Kamen Rider, como outras obras como Mieru Kochan. Falando nisso, tá faltando você me mandar umas obras para traduzir em inglês, hein? Sim. Bom, Nerdmaster, sua vez. Oi! Você me conhece? Eu sou o Nerdmaster. Já vou falar da iniciativa Paranerdia? Tô juntando um monte de filho da puta lá. Tem eu no Paranerdia. Tem o Jorge também. A Sara é a única que não é filha da puta, porque ela também tá lá, mas ela não é filha da puta não, tá? Não. E tem agora um filho de Kenga, que a gente achou perdido na rua, sabe? Tava tadinho, humildinho, cadinho, morrendo de fome, cabeçudinho, tal e coisa. Aí resolvi adotar, tá lá, fazendo água de moringa. Sem contar que ele também faz parte da equipe do Paranerdia. É o Jota, que é o nosso primeiro padrinho e o verdadeiro culpado pelo patronato do Animesphere. Né? Mas enfim, é isso, gente... quer mais o quê? Já tá feito o jabá, velho. Da minha parte, eu posso dizer que agora, por causa do Água de Moringa, Água de Moringa é editado pela Fire Falcons Editions, vulgo eu. É por isso que tá assim, ó, uma bosta. É, né? Tão bosta quanto o Paranerd, mas vamos lá. Sempre foi. Eu tô prometendo trazer pra vocês alguns episódios do Bardos do Infinito, só não sei quando. Nunca. É. Eu quero ver se eu consigo fazer mais pro mês que vem, pra ver se volta, pelo menos uma vez por mês. Mas vamos lá. De resto, eu tenho aqui as edições que eu faço do Paranerdia, do Água de Moringa agora, do Anime Sphere que eu sempre fiz, e vez ou outra eu apareço lá na live da Twitch do amigo Lauro Pirola. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Matarei! Bye! Bye. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.